muito bem, muchachos. Estamos começando aqui a primeira versão do podcast WGB. É a nossa versão de estreia, né? Com os participantes. Pirata. Hello, hello, olá. Da óleo. Olá, os, olá. Os irmãos, olá. No caso. Oi. Lucas e Rafael. E a ausência de hoje é do Marlon, que foi comprar móveis e abandonou a gente. Exatamente. Quem o vos Marlon fala? Tá pra Kingdom. Quem vos fala? Sou eu, tio Eri. Oh. Tio! E hoje, o tema do podcast é sobre Online Pass e DLC. Né, dois temas um pouquinho polêmicos, que geram um pouco de controvérsia entre o pessoal, em que a gente pretende discutir um pouquinho aqui hoje. Bom, tecnicamente a gente teria que começar lendo e-mail, mensagem, essas coisas, mas como a gente não tem nada disso, a gente pode partir direto pro assunto. Quer dizer qual é o e-mail que eles, o pessoal pode mandar mensagem, né? É verdade, né? É verdade, né? Bom, a gente tem o e-mail do grupo, né? Acho que a gente pode fornecer esse e-mail pro pessoal. Claro. É só lembrar de colocar no assunto, né, do e-mail, sugestões de podcast, né? É tipo assim, se for vírus, escreve vírus. Senão a gente não vai saber. Bem por aí. Bom. Primeiro... O e-mail para quem quiser enviar mensagens pra gente é o wgbpodcast@googlegroups.com. Sintam-se à vontade para enviar qualquer tipo de informação, pergunta, dúvida, sugestão. E é com as fotos da Carolina Dickman. De novo, eu agradeço, mas a gente já tem umas 6 versões. Obrigado. É verdade, uma delas eu peguei um vírus porque eu não vi escrito. Enfim. Vamos lá, pessoal. O primeiro assunto aqui da nossa pauta é sobre o Online Pass. O que é o Online Pass? O que é? Online Pass é tipo um código. Desculpa cortar. Por favor. Eu vou ver se vocês concordam com o texto aqui. Caso não concordem, vocês podem depois editar e cortar. Vamos ver. Considerado uma forma de evitar o mercado informal de jogos, o Online Pass foi criado para que as pessoas que compram um jogo usado precise de um código para ativação, um código de ativação exclusivo, né, para que ela possa desfrutar de todas as funcionalidades constantes no jogo. A indústria está certa ao fazer isso? Antes, o problema alegado era que a pirataria afetava o lucro. Agora, é o mercado informal de jogos o problema? Qual será a próxima desculpa desses caras, né? Esse é mais ou menos um, só para, assim, se fosse rolar uma introdução, um negócio assim, se o meu texto tá condizente também. Tem como passar isso pra quem tem, tipo, que nem eu, dois neurônios só, ou uma língua portuguesa? Você falou muito, muito, muito, velho. Você falou muito. Ah, tá bonito, tá mó William Bonner. Nem te reconheci, cara. Nem te reconheci. Sorry. Mas é basicamente isso mesmo que o Pirata falou, né? É como se fosse o antigo esquema, falou como original e tal. E ainda ocorre nos jogos de PC, por exemplo, que é aquele serial key que você tem que inserir durante a instalação do jogo para poder desfrutar de multiplayer, de outras coisas, né? Provando que você tem o jogo original, né? Que foi comprado original e não é pirata. Não, mas não é nem questão de ser pirata. Você pegar, por exemplo, quando você tem a revenda de jogo, por jogo usado, que nem acontece muito nos Estados Unidos das grandes lojas, que nem a GameStop, a Best Buy, que fazem a revenda desse jogo usado, a pessoa não tem mais incluso esse Online Pass que deveria ver, mesmo o jogo dela sendo original. Inclusive a locadora tem um problema com isso. Sim. São várias as intenções das produtoras colocando isso nos jogos, né? Videogame a gente não sofria com isso antes, né? Essa geração agora que começou com multiplayer acabou trazendo isso como consequência, né? E o interessante é que o computador também, por exemplo, nunca teve esse lance. Agora, quando você comprava jogos no computador, né? Por 10 mega, por 12 mega. seguindo a onda, né? Eu nunca fui um cara muito apoiador na causa de comprar jogos oficiais pra computador, cara. A maioria dos meus jogos são pirata. Até um outro assunto pra falar, mas a gente tem um desafio muito grande de conseguir adquirir a um preço que a população possa pagar, né? É, aqui no Brasil a gente cai naquela discussão do imposto, né? Não só, mesmo o produto tem o custo. Tanto que pra quem joga PC e curte bastante, uma saída bem interessante é aquele free to play, né? Você pode baixar, jogar o quanto você quiser, mas pra poder liberar conteúdos especiais você precisaria pagar por eles. Mais conhecido como demo? Não, ele é um jogo inteiro, mas você tem parte da sua liberdade ou parte das suas opções de games são bloqueadas. Os grandes MMOs, né? Estariam disponíveis pra quem realmente tem interesse em pagar pela causa. Legal. Eu acho bem justo isso, na verdade. Você tem o jogo em mãos. Agora, você quer o resto, quer mais coisa, quer itens, quer não sei o quê, aí você paga. Porque o jogo principal você tem. Só que de graça, né? É, o problema é que... Continua, por favor. Não, aí você desembolsa, vamos supor, com o tempo, você pagaria um jogo. Certo? Mas você adquiriria itens que estão liberados no jogo. O problema é que isso também se transforma numa faca de dois gumes, né? É, que nem os DLCs. O pessoal ia acabar fazendo uma restrição tão grande pro free to play, você não ia conseguir jogar direito. Ia ser um demo de 2 minutos, quase. Pode ser que sim. Você imagina também a outra situação, por exemplo, onde você tem tanto conteúdo adicional disponível pro game para aproveitar, que sai mais caro pro jogador comprar todas essas expansões gratuitas do que pagar por um jogo único em si. Cara, tem jogo que acumula mais de $1,000 em DLC, cara. Os musicais são um exemplo. É muita coisa, cara. Rock Band, por exemplo, tem muito conteúdo. Vai fazer o quê? Nem 5 anos que foi lançado. E você precisaria, pra conseguir a coletânea disponível hoje, você precisaria em volta de quase $3,000. O Guitar Hero também pode ser pegado como um exemplo. Já que você pode transferir conteúdo de um disco pro outro, tendo direito ao jogo, você tem uma espécie de online pass pra ele. Você pega o conteúdo de um disco que você registrou e pode baixar pela internet todo o conteúdo dele para jogar em outro. Mas não seria um online pass. Um online pass seria você ter disponível da compra original, da primeira compra do produto, sendo de graça. Por exemplo, Mortal Kombat 9, onde você só tem acesso para o modo online registrando o produto. Então você não precisa pagar por ele. O FIFA também é assim, o Pro Evolution Soccer, se não me engano, também é assim, que vem num manual impresso junto com o jogo, um código único, e você, a hora que utiliza ele libera esses modos de jogo pra você. E aí, pra quem não tem, as empresas fornecem um código na compra desse código por um outro valor. Então, meio que não compensaria mais você comprar o jogo em revenda, porque você pagaria o mesmo preço do original e ainda teria que pagar por um jogo que já foi usado, já veio riscado, já veio danificado do antigo dono, né? Lembrando que não são todas as produtoras ainda que utilizam online pass, né? A gente tem uma lista aqui, né? Começando pela EA, que eu acho que foi a pioneira no assunto, a Electronic Arts. A Warner também, que é muito forte nesse sentido do online pass. Ubisoft e Activision. Eu acho que essas são as quatro principais, os quatro principais pilares do online pass hoje em dia, né? Nessa geração atual de games, né? E alguns games são influenciados por isso, né? Os principais seriam Assassin's Creed, por exemplo, Battlefield, Dead Space, os jogos de esporte, por exemplo, FIFA, NHL, NBA. Tem alguns carinhas aí que já estão com essa feature aí pra você jogar online, ou você adquire um online pass ou você compra o jogo original, né? Não tem outro jeito. Tudo bem. Enfim. Um detalhe também, desculpa cortar aí. Pode falar. Quer dizer, eu penso nesse lance do mercado, né? Hoje, por exemplo, você vai alugar um filme Blu-ray, você pega um filme Blu-ray emprestado pra alguém, conta de alguém, alguma coisa, se isso aí virar uma tendência, se eu quiser assistir o final do filme, provavelmente vai chegar um momento do filme, se você quiser ver o final, você tem que adicionar 99 centavos, então. Né? Basicamente. Quer dizer, se eu quiser ver a cruzada de pernas da Sharon Stone no filme lá, eu vou ter que pagar mais $3. Tá entendendo? É mais ou menos o mesmo lance. Seria a definição perfeita, não do online pass, mas do DLC. onde você pagaria pelo conteúdo adicional. O DLC seria mais ou menos assim: você viu o filme, ok? Ok. Se você tiver algum interesse em conseguir compartilhar, dizer pro seu vizinho que o filme é bacana, você paga mais R$9,90. Pois é, aí fica o grande aí. Seria mais justo se a gente recebesse o dinheiro, já que a gente fez a propaganda, né? Bom, mas aí que vem a grande questão. É justo o Online Pass? É o argumento que o pessoal usa pra colocar isso é um argumento justo? Então, olhando do ponto de vista do comprador, não. Porque ele já tá pagando menos em função de já ter tido o game, um dono anterior. Agora, pra produtora, tem um outro lado. Você imagina pra ela que ela tem uma estimativa de venda de 500 unidades de um jogo, ter que ficar dando manutenção e projeção num servidor de 6 mil usuários, porque nego revendeu. Ah, o ideal. Pra ela também tem custo. Pra ela poder fazer essa dimensão, e lembrando que no custo de revenda é inteiramente do vendedor, não é repassado pra produtora. A produtora fez a primeira venda dela e morreu ali. Mas ela poderia cancelar a conta de um ex-cliente dela, não? Mas ela não pode se dar o luxo de virar e falar: então, como a gente só vendeu 500 jogos, nosso servidor só aceita 500 conexões. É, cara, na minha opinião, isso é o suprassumo da ganância, velho. Porque você pegar um jogo como Battlefield 3, por exemplo, é um jogo que fatura milhões, cara. Milhões e milhões de dólares. Uhum. É, e os caras ainda querem colocar pra você adquirir o direito de jogar online, cara. Entendeu? Isso acaba com muita coisa. Que o videogame só terminar a linha de raciocínio, eu já libero pra você, pirata. É. O legal do videogame, cara, é você pegar e ir na casa de um colega, levar o jogo emprestado. Eu acho que, pelo menos eu, desde que comecei a jogar videogame, gostava de fazer dessa maneira. Entendeu? Aí você empresta um jogo pra um cara, o cara tem que comprar um Online Pass pra poder jogar. O cara aluga um joguinho na locadora, o cara tem que usar o tal do Online Pass. Entendeu? Pra mim é muita ganância dos caras fazer algo do tipo, entendeu? Então, eu acho assim, é questão de ganância, mas essa é a justificativa da produtora em relação ao Online Pass, entendeu? Além de coibir a revenda onde ela, a produtora, não recebe nada em cima disso, é só direto a revenda que fica com esse valor, essa espécie, a produtora tem custos de manutenção da infra e que ela também não tem repasse, ela também perde na revenda ou na locação. Desculpa fazer um adendo, mas gamer dos jogos de agora, a pontuação também vai online e também pega a conta de um usuário. Isso não estaria fazendo com que caso fosse uma revenda de um jogo que apenas mande sua pontuação pro sistema delas, precisaria de um online pass também? Não sei, mas é só pra tabela de pontuação, acho que muita gente não pagaria, entendeu? Sim, mas não é algo que motivaria um jogador, que justificaria a compra. Não é suficiente isso, entendeu? É diferente que indo um Battlefield, quando você pega um Online Pass dele, você não consegue jogar online. Deixando de jogar online, você deixa de ter a diversão que você tem com seu amigo. Porque hoje vocês não precisam mais estar numa mesma sala dividindo uma televisão de 12 polegadas para duas ou quatro pessoas tentarem ver o que está passando na tela. Não é mais a época do 64, onde você tem aquela TV de tubo de 19 polegadas e você tem que ficar fazendo exercício com você e mais três de tentar ver o que está na tela. Agora você tem o conforto da sua casa. Se quiser, você pode ficar jogando de cueca com o headset da sua casa e teu amigo também na casa dele. Não precisa ficar vendo o outro pelado, entendeu? Não, mas eu realmente sentia um pouco de saudade dessa época do 64, porque afinal, você pelo menos conversava com o cara do lado, você não precisava ficar ligando um aparelho alternativo pra conversar com o cara. Não, nem precisa. Eu nunca joguei de cueca, viu, pessoal? Como é isso que eu ia falar, ele falou que ele sentia saudade disso. Sim, que cara aí que eu nunca fiz tal proeza, tá? Certo. Então, mais ou menos assim, eu acho que assim, o Online Pass, ele é uma fonte extra de arrecadação da produtora, que tem custos pra isso, porque pra ela também é muito fácil fazer como outras fazem, que é: olha, a gente tá planejando manter o serviço, só que tem gente jogando, mas não importa, eu vou fechar o servidor porque pra mim deixou de ser lucrativo. Entendeu? Aí muito servidor de jogo, que a EA também adora fazer isso, é tirar do ar o servidor. pior de tudo, que é em menos de 3 anos, sei lá, a EA, por exemplo, o Senhor dos Anéis lá, o Retorno do Rei, acho que foi, tinha modo online e ficou 8 meses no ar o servidor deles. E tiraram. A Konami também começou. Os jogos da série Metal Gear também começaram a ter isso. O Metal Gear 3, que era de Play 2 ainda, eles tiraram o servidor online, daí surgiu o Portable Ops. Portable Ops tinha também a opção de jogar online. Passou, acho que não sei quanto tempo, acho que 3 ou 2 anos, eles tiraram também o servidor online e colocaram no Metal Gear 4, o Metal Gear Online 2 seria. E acabaram de anunciar que, acho que em julho, o servidor irá fechar. Então, é esse tipo de motivo que a empresa dá para poder manter o balanço dela, entendeu? Ela tem bastante custo para desenvolver, tem muito mais para arrecadar, mas ela precisa ficar mantendo por um bom período depois que não tem mais esse custo de venda. Então, assim, eu entendo a existência do Online Pass, sim. Eu considero que ele é vantajoso, mas é porque eu não dependo de revenda e eu não dependo de alocação. Agora, quem depende, com certeza vai discordar de mim, mas pra mim, com esses motivos, pra mim é uma justificativa. Eu compro o jogo, eu posso jogar online. Se eu for comprar um jogo usado que eu já tô pagando mais barato por esse jogo, eu entendo a necessidade do Online Pass pro lado da produtora. Acho que ninguém é relógio pra ficar trabalhando de graça. Eu já vejo essa justificativa meio que como muleta. Pelo seguinte, você pegar, por exemplo, o principal concorrente do Battlefield, que é o Call of Duty. Os caras não precisam alegar esse problema pra cobrar alguma coisa. Tanto que não cobram, entendeu? Eles fizeram um esquema que eu acho justo, que é aquele Call of Duty Elite, né? Que é como se fosse uma rede social. Você paga uma anuidade, eu não sei como funciona muito bem, pra ter alguns benefícios a mais no jogo. Entendeu? Mas não te cortam nada, não te tiram nenhuma feature, entendeu? E os custos dos caras com infraestrutura pra multiplayer, creio eu que seja o mesmo custo que uma EA tenha pra bancar isso também. Talvez. É o tipo de serviço extra que você paga à parte. Mas eu não entendo, não vejo com opinião contrária o seguinte do Online Pass para revenda, entendeu? A minha humilde opinião não considera isso sendo um problema. Acho que se já pagou mais barato num jogo, pelo menos o preço que é do Online Pass eu não consideraria um problema. Por falar em preço, quanto que é o preço de um Online Pass? A gente tá aqui discutindo, mas eu realmente tô por fora do preço disso, se é justo ou não. Então, cara, dependendo do jogo, tem valores separados. Por exemplo, do Mortal Kombat, eu sei que são $9. Dá, colocando por cima hoje, com o IOF do cartão, né? Sai mais ou menos uns R$18. R$20. A gente faz a base do jogo por $40. Então, depende do jogo. Se for jogo de conteúdo de download, Mortal Kombat, sim. Agora, se eu pegar, por exemplo, um Battlefield 3 que não tem ainda online disponível, que você tem que pagar em mídia, você vai pagar pelo menos uns R$200. Eu ainda acho um preço um pouco abusivo. Se você pegar um Mortal Kombat aqui nos Estados Unidos, deve custar o quê? $50? Não, já tem aqui, você consegue adquirir na rede, na PlayStation Network ou no Xbox Arcade por R$40. Eu acho meio irônico um detalhe, não sei se vocês vão concordar. A EA, assim, tirando alguns poucos lançamentos aí, faz tempo que ela não lança nada realmente interessante. E o grande lance dela sempre foi o quê? Tentar alcançar o Pro Evolution Soccer com o FIFA. E tentar alcançar o Call of Duty com o Battlefield. Graficamente falando, e até agora, hoje em dia, eu considero que o FIFA esteja bem acima do Pro Evolution Soccer mesmo, de fato. Agora que ela chegou aonde ela queria, ela começa haters a cobrar o gonna hate. Entendeu? Haters gonna hate. Cara, eu queria que, tipo, fora do podcast, mas gostaria que alguém me explicasse a diferença sobre o Battlefield e o Modern Warfare. E o FIFA e o PES, porque em si, eu que sou fora do assunto, Não, acho que assim, independente e independente, são dois bons jogos, de duas boas franquias. É óbvio que sempre vai ter uma pessoa que vai preferir um do que o outro. Sim. Isso eu acho que é bacana da gente, como jogador, saber respeitar a opinião. Sim. Mas já tô, já até brinquei agora, porque é certeza que se alguém for mandar e-mail vai falar: é porque eu discordo do C, porque haters gonna hate, não sei o quê, meu dor de cotovelo. Acho que independente do jogo, acho que é divertido e saudável a gente aprender a jogar. Ainda mais com os amigos. E ouvir a opinião dos outros também é bom. É. É, por exemplo, se você pegar um pessoal que joga o Battlefield, os caras abominam o Call of Duty, porque, segundo eles, o multiplayer do Battlefield tem muito mais opções, é muito mais divertido do que o multiplayer do Call of Duty, entendeu? Sim, o cara no Battlefield, né? Isso. O cara no Battlefield pega tanque, avião, faz o escarcéu, entendeu? No Call of Duty, não. Você tem um mapinha ali com os caras pra... Sinceramente, Call of Duty é uma putaria. No multiplayer é uma loucura, mano. É uma correria, é um negócio que... Gente, o Visão gera briga. Mas o certo é, velho, todo mundo se unindo no emulador de Super Nintendo pra jogar Bomberman. Fato. Puta, esse multiplayer é o melhor que já existiu até hoje, cara. Ah, beleza. Põe então, Online Pass, por favor. Né? Tipo, próximo Bomberman Remake, né? HD com Online Pass. É, só faltava, né? Os caras também inventaram essa moda. Nintendo e... como é que é o nome da produtora? Hudson Soft. A Hudson Soft, não nos escutem, pelo amor de Deus. Bom, qual, assim, próximo, qual o próximo tópico? Alguém quer falar mais alguma coisa do Online Pass? Não tem muito o que se falar, né? Basicamente isso, mas alguém quer dar uma opinião, alguma coisa? Acho assim, hoje, quando você compra um game online, ele já vem com o Online Pass ativo, você não precisa pagar de novo. Por quê? Porque você não tem como transferir suas compras para outras contas, né? Então, acho... Como assim? Não compreendi. Online Pass só existe para venda de jogos em mídia física. Vendas digitais não tem incluso o pagamento desse Online Pass. Então você concorda que o futuro vai ser esse, compra online só. Por exemplo, se eu comprar o meu próximo Xbox, ou meu próximo Play 4, etc., só vou comprar online para rodar os games. É, aí seria interessante, mas infelizmente hoje ainda não tem a infraestrutura de dar essa possibilidade para o jogador de todos os games estarem em mídia digital ou em mídia física. Exceto, e esse eu vou falar com um exemplo que é o maior orgulho que eu tenho, o PlayStation Vita. É a única plataforma 100% mista. Todo jogo consegue encontrar ou a mídia física ou a mídia digital. É ótimo. Com certeza. Bom, inclusive, parece que vai ser novidade algo do tipo relacionado no E3 agora, né? Nossa, S3 é uma das poucas que eu ouvi tanto boato de tantas coisas diferentes. Certo. Então, surgiu esse boato de que a Sony pretende fazer a próxima geração com conteúdo digital, né? Alguma espécie do OnLive, né? Não, o nome da empresa eu não lembro, mas é o lance do OnLive, certo? Então, já houve a confirmação por parte da Sony falando que o PlayStation 4 vai ser misto. É, em função da infraestrutura do... Eles justificaram que a infraestrutura do Globo não permite que ela disponibilize jogos integralmente em mídia digital, porque não é todo mundo que consegue ter uma conexão para puxar 50 GB de jogo, entendeu? Isso que eu ia falar. Seria possível aqui com... Agora que não é mais telefônica, o speed de 1 mega? É complicado, cara. É assim, o Brasil ainda não tá tão... o país tá atrás. Fato, você estabelecer que 1 mega é a velocidade mínima é a mesma coisa que você falar que você precisa acender uma churrasqueira usando um palito de fósforo. Só. Sem álcool? Ainda é pouco. Ainda é pouco. Existem outros lugares que a gente deve sim usar como referência que tem condições de internet muito melhor. E não o contrário, que é o que está acontecendo. Onde o país está pegando a linha de corte por baixo. Você não vai querer comparar que o Brasil tem que melhorar a infraestrutura deles para ficar parecendo com a Namíbia. Coreia do Sul. Entendeu? A Coreia do Sul tem uma internet espetacular. Verdade. Só que o que o país está usando como referência para melhoria é Guiné-Bissau, é o Zimbábue. Internet é tucano, entendeu? Não rola. Tucano é ótimo. péssimo. A gente tem que estabelecer bons padrões e bons valores para poder inspirar e motivar. Você estabelecer que uma internet por fiação a cabo vai ser estabelecido com o máximo de 1 mega, pelo amor de Deus, se você pegar uma Ferrari e falar que ela pode andar 60 por hora no máximo. O Brasil, no caso, para algumas áreas ainda não tem... Isso é um tiro no pé. Infraestrutura para manter coisas online. Então, eu acho prudente da Sony não optar 100% por mídia digital. Isso eu acho prudente dela. Agora, o que eu não acho é quem tem a condição de ficar restrito. Então, eu não vejo nenhum problema em repetir o que ela fez com o Vita. Ela disponibilizar o conteúdo de jogo, tanto físico quanto online. Agora, ela restringir apenas para online ou apenas para físico, eu não considero justo. Acho que você tem que dar para o jogador, além do jogo, é óbvio, né, redundância, mas a liberdade de escolha para ele. E também poderiam fazer com que o preço da mídia digital fosse mais barato, né? Geralmente é, no sentido de ela tá colocando jogos que já foram lançados antes em mídia física. Isso, mas eu digo em relação a lançamentos. Quando você pega um... Isso já não acontece no Brasil, por exemplo. Eu vou dar um exemplo clássico. Jogos da PlayStation Network na rede brasileira. Se você for pegar, por exemplo, Mortal Kombat, o lançamento americano, ele tava custando $50. No lançamento da PSN, ele tava custando 30. No Brasil, o lançamento da PSN e mídia física tá custando os dois R$120. Por quê? Porque a regra de distribuição de preços dos jogos na PSN do Brasil é diferente. Eles colocam que jogos que têm mídia física vai ser estabelecido o preço da mídia física. Ou seja, com a taxa. Para jogos de distribuição digital. E só é considerado o preço em conta jogos que existem apenas em mídia digital. Mas, por exemplo, eu utilizo de vez em quando o Steam, ou então o da EA, que é o Origin, certo? Tem um lance meio de você guardar na nuvem, né, o jogo, de certa forma. E os preços, eu acho, assim, embora vira e mexe tenha uns descontos legais e tal, eu acho caríssimo ainda. E o cara não teve o trabalho nenhum de imprimir, de gerar o manualzinho, de mostrar a caixinha, de distribuir, e ele só tem que disponibilizar o download. E o Skyrim tá custando $50-$60 ainda. Sim. Certo? Sim, não, isso eu concordo. Eu acho que, assim, uma das grandes vantagens para você motivar o jogador de ir para a mídia digital é justamente o preço mais econômico do que a mídia física. E, infelizmente, não são todas as lojas que utilizam esse processo de distribuição de preço. Mas existem outros fatores que também tem que ser levado em conta. Por exemplo, como é o contrato dessa empresa que oferece esse tipo de serviço com a produtora. Se ela estabeleceu que o preço de venda para eles vai ser igual da mídia física, não tem o que a revenda pode fazer. Ela não pode levar prejuízo financeiro. Uhum. Entendeu? Acho que é importante, sim, a gente ressaltar isso, mas não dá pra gente ficar crucificando os serviços da Steam e da Origin se a gente não tá a par de tudo isso. Porque provavelmente deve ser $50 na Steam e também na Origin, e também na Amazon... virtual deles lá, que fugiu o nome agora também. É concorrência, no caso. Entendeu? Bom, eu acho que tá faltando alguém chegar investindo forte nessa área aí, com preço baixo, pra forçar a concorrência, cara. Tipo, que nem os chineses fizeram. Que nem os chineses fizeram com o carrinho lá aqui no Brasil, cara. Tem que chegar chutando, cara, chutando nas bolas. O que tem que fazer é vir alguém, como aconteceu com a Netflix, pra pôr lenha nessa fogueira, entendeu? Exatamente. Se você lembrar bem, já existia os sistemas de locação de vídeo do conforto da sua casa, mas custava horrores, R$90, R$100. Netflix oferece agora, óbvio que é um outro processo de uma maneira diferente, por R$15. E é fixo, sem limite. E eu assino. Não, porque... eu também assino. Todo mundo com mínimo de juízo e um cartão de crédito assinaria. Eu acho a imagem porca. Sério, cara? Internet respeito, ruim. Com todo sua internet é ruim. Então tá, porque eu acho a imagem porca. Porca, os filmes velhos. Eu acho que tem coisa velha lá. E com todo respeito, não... Nossa, não, pra eles me convencerem ainda falta, viu, cara? com todo. Cara, é, todo respeito, assim, você não vai achar filme novo lá, por quê? Porque é de contrato. Eles precisam. Tem no Brasil definido um sistema de distribuição, onde depois do cinema tem um período mínimo de 90 dias para sair aquilo na TV a cabo. Então, a TV a cabo, ela tem um período mínimo de 90 dias do filme sair do cinema e ir parar nela. Certíssimo. Desse dia de estreia, tem mais 60 dias para parar em videolocadora. A Netflix, ela tem que pegar esses filmes com no mínimo 120 dias de diferença. E para ela fica com o resto. E para ela precisa convencer a distribuidora e a produtora do filme em entrar no catálogo dela. Para isso, é uma negociação muito forte que tem que ser feita em cima, porque ela tem que fazer todo esse manejo de adquirir novos filmes sem aumentar o preço da mensalidade. Desculpa estar cortando assim, o papo, que realmente está interessante, mas nosso tópico não era sobre isso. Lucas jogando de volta para a realidade. Bom, não, de fato, a gente pode variar voltar um pouco a falar sobre isso aí mais para frente. Mas é legal ter esse papo para poder discutir essas coisas. Eu gosto de falar sobre esse tipo de coisa, mas infelizmente o tempo não vai permitir aqui hoje. Mas vamos lá, já que o Lucas deu um tapa na galera aí, vamos tocar o gato. Isso, vamos tocar os boi aqui pra frente. O próximo papo é o DLC, né? O que é o DLC? Né? É a sigla pra Downloadable Content. Falei certo? Yeah. Ah, garoto. Segundo a professora. Segundo o professor Pasquale Cipro Neto, né? O correto seria conteúdo adicional adquirido por compra digital. Dividir os jogos. My English very good. Não tão bom quanto o do Joel Santana, mas enfim. Pray very good, vamos lá, gente. Então, a sigla de Downloadable Content, que são conteúdos extras que a gente acessa através de download, conteúdo adicional, como expansões, dicas, benefícios ao jogador. Benefícios que esse não teria oportunidade de conquistar sem esse recurso, né? Conteúdo extra, né, para os jogos. Às vezes você pode ter um map pack para um Call of Duty ou para um Battlefield. Map pack, desculpa. Não, você sabe qual que é a maior discussão que a gente vai gerar? São games onde a conquista do jogador pode ser substituída por compra. Como assim? Explique-se, meu jogo. Vamos lá. Temos jogos, por exemplo, MotorStorm, Burnout, onde você, ao longo da sua gameplay, você tem suas conquistas regulares. Por exemplo, terminei duas missões, ganhei um carro. Terminei duas pistas, ganhei uma terceira. Você pode, ao invés de jogar o jogo, você pode comprar essa experiência e já começar o jogo com tudo liberado. Minha opinião própria, eu acho que esse tipo de coisa deveria ser como os cheat codes de antigamente. Não deveria ser. Não, isso a gente já entra na discussão, mas é só desculpa. Interpretando que esse DLC não necessariamente é um conteúdo adicional. Pode ser interno. Que é o pivô da discussão. Ele pode ser um de liberal que já tava lá. Exato. Isso vai mudar muito de jogo pra jogo, né? Sim. Não tem como você fazer um padrão de DLC, isso vai alterar. Isso é bom. E a gente vai discutindo aqui, né? Isso é bom, sempre é bom ter diversidade. Já virou aquele lance que foi falado, então, sobre lançar um mínimo de um jogo, certo? O mínimo. Então, aquele mínimo que a gente tava considerando sendo o Online Pass, na verdade, é considerado um DLC, né? Porque é uma experiência que não está inclusa, você tá adicionando essa experiência. Certo. Triste. Opa. Tem gente que eu acho que peca, tem certas produtoras que pecam muito na hora de lançar um DLC. A grande discussão de um DLC, pra mim, vai depender se a coisa é bem feita ou não. Se vale a pena você ter o DLC, você paga por aqui. Com certeza. Eu, tá. Por exemplo, eu que sou fã da franquia Left 4 Dead, os últimos dois DLCs que lançaram pro Left 4 Dead 2... e que também serviam pro primeiro Left 4 Dead, eu comprei com gosto, porque foi um negócio muito bem feito, cara. Então, aí que tá. Você é fã. Mas é da produtora. Na verdade é da produtora. A Valve tem esse estilo de DLC. Ela libera conteúdo adicional. Não tá incluso no lançamento original. Sim, sim. E entendeu? Por isso vale a pena comprar. Eu sim. paguei, gostei e ainda jogo os DLCs do game. É diferente de outras produtoras que têm outras estratégias para lançar o conteúdo. O que eu fiz, acabei fazendo, sou fã do jogo do Batman, e no jogo do Batman, para você jogar com Robin, Nightwing, etc., que são apenas personagens para jogar alguns desafios, nada demais, não é um conteúdo de 4 horas a mais de jogo, nem nada, skin de roupas novas e tudo mais, você skin compra aquilo lá, mano, você compra aquilo lá, e ainda eu acho que eu fiz um bom negócio ainda. Eu ainda sai falando, velho, fiz um bom negócio aí. E não, se for ver mesmo, não, mano. Você comprou apenas, tipo, a mesma coisa, você só precisa jogar com um personagem diferente. Tá ligado? Sim. É uma armadilha. Mas aí é considerado por todo mundo. Você considerou, por exemplo, que vale a pena. Eu também considerei quando eu comprei os meus. E no caso, eu arrependo. E agora vai sair vai sair dia 29, ele já saiu. O DLC da Arlequina, aquilo já é uma outra coisa, já é uma história que vai adicionar umas 2 horas, que vai contar um enredo extra que não estava planejado no projeto original, entendeu? Isso eu já considero ser um DLC que realmente vale a pena. É, então, é que tá o grande lance. Quer dizer, então, só pra contar assim, vocês acham que não compensa comprar jogo no lançamento, então? Porque compensa. Download contento que vai chegar depois. Eu vou dar um exemplo pra você, porque que eu considero que talvez valha a pena, dependendo do jogo e do benefício, você comprar no lançamento. Portal 2 do Play 3. O conteúdo de DLC que foi lançado, ele é adicional, ele não tá incluso no pacote. E na compra das versões, das primeiras versões, você ganha uma outra cópia do jogo para jogar no computador. O que mais? O aparelho, o 3DS. Quem comprou o 3DS no lançamento ganhou 20 games de graça. De quem for comprar agora, que tá pagando um pouco mais barato. Mas aí eles estão fazendo valer a pena, né? O pessoal tá fazendo marketing É isso que eu tô falando. Você considerar que o game é comprado no lançamento ou não, se não vale a pena, eu acho errado, porque nem sempre o benefício é calculado na hora. Porque não é toda produtora que faz esse tipo de estratégia de DLC. Produtoras como a Valve, eles fazem os DLCs para serem aproveitados com o conteúdo que não tá originalmente no projeto. E tem outros games, por exemplo, a Konami com o Castlevania Lords of Shadow, que na verdade os DLCs dele estavam na história, eles complementam a história, porque a história original é horrível. Independente se você comprou novo ou usado, você tem que pagar pelo mesmo DLC. E a pessoa que não tem acesso à internet fica sem. Pois é, isso é fato também. O cara que não tá conectado não vai conseguir baixar isso. A não ser que ele tenha uma gambiarra aí de conseguir. No Xbox, por exemplo, você consegue transferir esse conteúdo para um pendrive e colocar em outro Xbox, por exemplo. Ou no caso do Play 3, né? Leva na casa de um amigo para fazer o download e depois devolve para sua casa, né? Faz de volta, né? Mas paralelo a isso, eu acho que assim, depende muito da franquia, depende muito do jogo, depende muito do que tá rolando. Alguns jogos, por exemplo, que eu não considero o DLC interessante seria Street Fighter Cross Tekken, onde você compra roupa, onde você compra acessórios visuais, onde não interfere na sua experiência de jogo. Ou como Batman, que colocaram a Mulher Gato inclusa dentro do jogo como um conteúdo adicional. Por quê? Porque você está privando o jogador de uma experiência que é de direito dele. Ele pagou o jogo, ele teria direito a isso. Esse inclusive é um dos nossos tópicos aqui, né? Então, a galera te vende um disco com uma mídia física, com um jogo, e dentro desse disco você tem um conteúdo que é bloqueado, cara. Sim. Você não pode usar. Sim, o Street Fighter Cross Tekken tem 8, 9 personagens que estão dentro do jogo e estão bloqueados, porque só vai estar disponível quando eles lançarem a atualização agora no meio do ano. Então eu tenho Blanca no meu disco, eu quero jogar com ele e eu não posso. Isso é roubo. Puta falta de sacanagem. É uma vergonha, né? Eu achei que você ia falar igual o Capcom. Aí, cara, aí também você lados. Tem uma outra coisa, por exemplo, usando a mesma reclamação, que é o conteúdo de download ser utilizado. Vou dar um outro exemplo também da Capcom. Quando eles lançaram Street Fighter 4, eles tinham um projeto com personagens, com fases, com enredo, e passou pouco tempo, eles conseguiram fazer mais personagens e mais fases, uma outra gameplay muito parecida, muito próxima, com poucas diferenças, e ao invés de fazer disponível para quem já comprou o 4, não, eles fizeram um jogo novo. Então você teria que pagar de novo o mesmo valor para ter o mesmo jogo, só com pouco conteúdo a mais. O que eu acho que entraria também no caso que eles tiveram com o Street Fighter 2, né? Que saiu arcade, turbo... Mas a diferença é de estratégia. Por exemplo, Super Nintendo não tinha condição de ter DLC. Sim. Você não tem como pegar um cartucho, virar pro chip que tá armazenando ele e falar assim, olha, agora você vai aceitar isso, isso e isso. Sonic 3, né? Não tem como, você precisa fazer a compra separada. Mas agora, na época digital, é um absurdo. E você considerar que uma vez é um erro, tudo bem, só que eles repetiram isso com Marvel vs. Capcom 3. Onde eles lançaram Ultimate Marvel vs. Capcom 3 com 6 personagens a mais do que a experiência original, e você tem que pagar de novo o jogo e ter outro disco pegando poeira no seu armário. Isso não. Já de tudo que eu acho, eles não vão parar por aí. E acho que afetou a política dos caras, na verdade. Acho que não dá pra você olhar com esses olhos. Eu acho que é tempo da Capcom se tocar de que isso é uma falha, de que o jogador, que quem compra o jogo dela, não olhou com bons olhos, e ela tem que mudar isso. Mas já foi, o presidente já se pronunciou, na verdade. Teve uma entrevista com ele, inclusive, que foi falado a respeito disso. E no caso ele alegou, ele falou assim, os jogos que já estão prontos, porque assim, tem jogo pronto já, né, pra lançar daqui tantos meses, esses daí vão continuar, vão seguir essa linha. E a partir desses, quando terminar de mandar esse tipo de coisa, diz que vai mudar a política. Se é verdade ou não... Tem que esperar pra ver. Mas eu acho que a gente, como jogador, o que não deve é esperar uma atitude negativa, entendeu? Acho que a gente tem que ter esperanças, porque é também um grito pras outras produtoras. Bom, mas eu acho que já é um bom sinal eles começarem a se preocupar com isso, vendo que o pessoal não aceitou de maneira legal, né? Não. Independente pra eles, tanto faz, porque eles só vão receber crítica. O que não afeta é que o jogo tá vendendo pra caramba. Então, isso é um ponto, entendeu? É. Eles fazem isso porque... Porque ninguém boa, todo mundo joga, cara. Sim. Entendeu? Se o pessoal parasse de comprar o jogo... Pois é. Entendeu? Agora, eu só queria fazer um adendo aqui. O Rafa tava falando do Super Nintendo, que não era possível lançar DLC e tudo mais. É aí que você se engana, meu caro. Chegou a ver na pauta o link que eu coloquei de história do DLC? Sim. Você viu que legal, cara? O primeiro DLC lançado na história dos videogames? Mas é de computador, mano. Não, cara. Atari. Atari, a Sega também teve isso. Eu não sabia que DLC era tão antigo assim, cara. Você tinha um cartuchinho lá, que você colocava lá no Atari, conectava a sua linha telefônica no cartucho e baixava os joguinhos, cara. O problema era ter alguém que tinha isso. É a mesma coisa, sei lá, você encontrar um adaptador de Sega CD aqui no Brasil. Então, de fato. Eu acho que isso deve ter sido mania lá nos Estados Unidos, né? Não, aqui no Brasil... Mas o que eu tô dizendo é assim, você puxa o joguinho, desligou, já era. Você não tem como fazer esse armazenamento pago. Você tem o serviço que você tem hoje e você não aproveita isso. A sensação expandir a experiência de game já é uma coisa que a gente quer há muito tempo. É uma ideia de DLC, né? Continuariam. Se for pegar, por exemplo, o Gran Turismo, são jogos independentes, mas pega outras franquias que têm uma continuidade de história, é o que a galera quer. Se eu pudesse, eu falaria pra você, não, eu tenho Devil May Cry 1 e eu quero pagar no 2, no 3, no 4, no novo que vai lançar, $5 de DLC e continuar com o meu jogo 1 rodando tudo. Mas não dá. Entendi. O André, o pirata, tava comentando aqui com a gente. Ups, mano, não tem boi não, imagina. Depois a gente edita. Não tem. Douro. Hélio, se você fosse algum conhecido do Super Amigo, você tava fudido, velho. Então, Bruce Wayne, pá. Verdade, mano. É que nem o Robin. Vocês ficaram sabendo que o Robin entrou no Foursquare e começou a fazer check-in dentro da Batcaverna, velho? O Batman queria matar o cara, velho. Não rola, pô. Mais ou menos isso. Se Robin, viu? Tem uma matéria aqui da Adrenaline, do site da UOL, que eu acho que é exatamente aquilo que o Pirata tava comentando. Que é essa entrevista do presidente da Capcom. O cara realmente falando que a partir dos próximos jogos eles vão cortar esse negócio, né, de conteúdo bloqueado dentro do disco. Uhum. Sim, porque isso é ridículo. Nice. É como você projetar um carro e falar que se o nego quiser sair andando com ele, você tem que pagar mais pela roda. E a hora que você paga a roda, vem um outro carro junto. Não, isso é complicado, né? Comprei o carro, mas eu não vou levar os bancos. Se você comprar o banco, você tem que pagar um preço a mais, senão você vai sentado no isso já, console. Na verdade, isso já acontece aqui, né? A gente já paga carro bem um pouquinho. Mas tô falando assim, por exemplo, você paga 60 mil de um carro que vem sem as rodas. Você paga a roda, você poder aproveitar no carro, você tem que pagar mais 60 mil, que é um outro carro. Olha, desculpa estar cortando o assunto. Lá vem ele de novo. Bom, o assunto não é carro, o assunto não é carro. Porrada! No caso, pra quem não conhece, o pessoal do Pokémon começa a distribuir eventos gratuitos pela rede. Isso também não seria um caso de DLC? Sim, se você for olhar, por exemplo, distribui um item que abre uma área, distribui um item que libera um evento interno do jogo. Por exemplo, você cata um bichinho colorido, você leva até a fonte da Bartolice, você mergulha ele na água de suco Coca-Cola com o Emo morto, aí abre uma passagem dentro de uma caverna gelada, que era uma coisa que não existia originalmente. Sim, isso é um conteúdo adicional. Mas em si eles nem cobram por isso. Exato. Ainda bem. Isso é uma mensagem subliminar, inclusive. Não cobrem pelos DLCs, malditos. Boicote na EA. Boicote na EA. Isso é uma grande... Boicote da EA. Do outro. Não, imagina. Pokémon já tem quase 700 bichos. Imagina se tivesse DLC. Né, tipo... Voltando ao assunto. Eu acho sim, que o conteúdo adicional ele é interessante pro jogador até um ponto. Se você for pegar, por exemplo, o jogador que é fã de jogos musicais que nem eu, você entende que não é possível na época do lançamento a empresa ter contrato com 600 bandas, 600 produtoras, 600 só depois do sucesso, né? Pra conseguir, pra conseguir lançar tudo aquilo de uma vez. Então sim, é necessário ser é até agradável pra gente o lançamento de conteúdo adicional ao invés de mais jogos da mesma coisa. Tipo, Rock Band 1, Rock Band AC/DC. Beleza, é legal, é baseado na banda, tem uma historinha por trás, é um diferencial. Agora, se eu vou pegar duas músicas do Oasis, eu não quero ter que ficar com um disco parado com 600 músicas deles, entendeu? Agora, o caso do Band Hill e do... Mesmo porque o Oasis é chato pra caralho, né? Enfim, continua. Haters gonna hate, né? Mas no caso do Band Hill e do World Tour, em si, a engine, tudo o resto é mas mesmo. Aí muda. Se você for pegar, por exemplo, o que teve do World Tour pro 3... É uma outra experiência completamente nova. Sim, mas eu tô falando quando eles agora, fazem... Agora, o do Smash Hits, não necessariamente. Eu acho que é aquela velha história. Você tem que dar opção pro jogador. Quem não tem internet, poder comprar uma coletânea em mídia física separada é a única opção. Sim. Mas pra quem não tem essa obrigatoriedade ou essa limitação, que tem a possibilidade de escolha, é mais interessante você comprar o pacote no jogo virtual, no jogo online. Uhum. Você paga bem menos e você escolhe o que você quer. Você não precisa ficar com aquele lixo extra. E se você quiser também todo o conteúdo que tá no disco, só que comprando pela internet, creio que o preço também deveria ser o mesmo. Como assim? Vamos supor, tem 37 músicas de 5 bandas diferentes no World Tour. Se eu quiser, sei lá, no meu Smash Hits, pegar toda a trilha sonora do World Tour sem precisar comprar o jogo, o preço deveria cair elas por elas. Não é nem elas por elas, porque a gente precisa entender que, assim, o custo da mídia digital é mais barato porque eu não tenho o custo de fazer, de prensar o jogo em disco, de colocar tabela, de mandar distribuir, de pagar o frete da distribuição e de pagar na revenda da loja física, que tem que ter uma margem de lucro dele. Então teria que ser, sim, mais barato. Agora, o que não é obrigatório é você obrigar um nega a comprar um pacote de 17 músicas se ele só quer duas. É isso que eu tô falando. Quem tem a opção de escolher, tem que ter a possibilidade de escolher. Quem não tem opção, tudo bem, ele vai comprar porque é a única maneira dele poder expandir a experiência de jogo que ele tem. De não deixar o cara sem contra quem tem. Agora, é completamente diferente de você comparar de um game, por exemplo, o Cavaleiros do Zodíaco do Play 3. O conteúdo adicional que tem disponível para compra tá no disco. Você vai comprar, na verdade, é uma chave levíssima de 5K que vai liberar esse conteúdo dentro do disco para você. Cai dentro daquele papo que a gente tava discutindo, né? Exato. Sem que tenha diferença. O que é considerado um conteúdo adicional e o que é considerado o suprassumo do quê, tio Tsukita? Tio Tsukita, ô louco, aí. Suprassumo da ganância, meu cara. Suprassumo da ganância, você entendeu? Na hora de comer algum doce pra não falar isso. Né, então. Eu acho que essa sim é a diferença que a produtora precisa ter focado no crivo pra o que ela vai lançar. Pra ela ter por objetivo lançar pra poder oferecer ao jogador dela, ao fã do jogo dela, esse conteúdo adicional. Castlevania Lords of Shadow incluiu dois finais que não estavam dentro do disco. Você percebe pelo tamanho do conteúdo. Mas que deveria estar. A Capcom já libera personagens que já estão dentro do disco. E isso já está planejado. É uma coisa feita. Agora, você pegar um jogo, por exemplo, Portal 2, que liberou aquele DLC extra, aquilo não estava no projeto original do jogo. Sinister. Sinister é um jogo de karaokê. Pequeno, simples, enfim. Ele recebeu conteúdo adicional de download para incorporar a guitarra do Guitar Hero. Isso não estava especificado no projeto. Isso é além da experiência. Isso é um conteúdo adicional. É, pergunta rápida. No caso do 13-2, que teve vários finais, só que o verdadeiro só é adicional, é DLC. Então, isso volta àquele conteúdo do tá no projeto. Entendeu? Eles, na hora de desenvolver o game, eles pensaram nisso e optaram. Não, vamos pôr pra fora. Engraçado que... Balança. Engraçado que é o seguinte, vou fazer um comparativo, o Shadow the Hedgehog também teve a mesma situação. Você tem que terminar o jogo várias vezes pra conseguir o final verdadeiro. Mas tá incluso no jogo, você não tem que pagar mais por isso. Isso agora... não é conteúdo adicional, isso é frescura do desenvolvedor. Ele quer expor, ele quer ver o jogador dele sofrendo esse gosto sádico, ver o negro se estribuchando pra poder ter essa experiência do jogo. Mas o cara pagou, ele não vai ter que desembolsar mais. Ele não vai ter que ter uma internet de 10, 20, 30 mega pra conseguir ter essa experiência extra. O Final Fantasy XIII-2 não. Beleza, que se eu quiser ver o Noel com a roupa do Assassin's Creed, eu vou pagar meus $5. Porque isso é babaquice. Isso tem licenciamento que envolve custo, tudo bem. Mas não é algo que a empresa deve lançar tendo em mente como conteúdo adicional. O conteúdo adicional não é uma roupinha bonita. O conteúdo adicional é uma fase de 12 horas e que nunca foi imaginada durante o desenvolvimento do projeto. O que não tá... feedback depois. É, foi pedido de fãs. A ideia pra mim, na minha cabeça, o conteúdo adicional tem que ser algo que não estava no projeto. Que adicione, entendeu? É. Não que limite a isso, porque existem as exceções. A maioria das regras do mundo existem exceções. Agora, é você focar o crivo nisso, é você estabelecer um objetivo pra isso, pra que as outras pessoas não sejam prejudicadas. É, deve fazer ter o conteúdo adicional de fã ou que estava muito grande, não, isso, disso. Isso eu já acho, isso pode ser até considerado como uma outra coisa. É, a produtora saber ouvir o fã e poder realizar aquilo é bacana. Por exemplo, a galera da Naughty Dog fez uma super propaganda do Uncharted, por quê? Porque ela vai pegar o cara e vai colocar como personagem do multiplayer. É, entendeu? Isso eu acho legal. Isso eu acho que você ter uma produtora que dá ouvidos aos fãs e continue desenvolvendo conteúdos adicionais pro jogo dela, que todo mundo ama e já comprou, eu acho isso espetacular. É uma ótima maneira de você inspirar outras produtoras. Ou também no caso de ser tanto conteúdo dentro do disco que não caiba dentro dele. Não, até aí não tem importância. Você pega, você pode lançar um jogo que nem Final Fantasy 13 em 3 discos. Você pode lançar um 5, se for o caso. É. Ou que nem o The Sims pra computador, onde as expansões eram em discos separados. Você tinha o jogo principal, por exemplo, The Sims. Aí você tinha, sei lá, o Curtindo a Night. Você paga um disco extra. Porque na net não deu vontade de rir, desculpa. Aliás, as expansões dos DLCs do The Sims tem uns que são bem, né? Estranho. Mundo animal, tem uns negócios bem estranhos. A EA é espetacular, não, né? Não, agora eu entendo que ela tem a possibilidade de poder estabelecer isso, mas você oferecer essa opção pro jogador de comprar um disco extra para expandir a experiência dele. Isso eu considero bacana. Você não tá esquecendo da sua fatia de mercado que não tem condição de ficar acompanhando. É, e também não esquecer do fato que em si é, ou tava muito grande para o disco, ou também que é, não era algo já pensado no início do projeto. Sim, você, por exemplo, incorporar o Kinect num jogo antigo, acho genial. Você pegar um game e fazer suporte do Move, que nem foi o caso do Heavy Rain, espetacular. Você tem um conteúdo adicional onde você faz o jogador ficar imerso numa nova experiência onde ele não tinha antes. Um caso, não sei se pode ser pego de exemplo, o pessoal que fez o Animal Crossing do Wii, eu fiquei surpreso. Eu infelizmente soube tarde demais. Mas eles estão pondo conteúdo adicional até agora. É, mas a Nintendo ela nunca foi de cobrar pelo conteúdo adicional que ela libera, né? Graças a Deus. Nossa, obrigado. É um conteúdo que ele... É, também ele não vai adicionar o jogador uma experiência. Mas ele vai simplesmente permitir com que o jogador tenha a mesma experiência, as mesmas sensação de jogo novo, ainda no jogo que ele já tem há um tempo. Sim, concordo. Os dois morreram aí? Jamais. Estamos prestando atenção no papo, cara. Você tava falando das produtoras que... São malignas? Não, das produtoras que escutam os clientes delas. São poucas realmente que fazem isso. Um exemplo legal, por exemplo, é a Valve. Sim. A Valve volta e meia tá colocando, por exemplo, mapas desenvolvidos por fãs. Por fãs. É, libera a versão beta para teste para fãs. É, eu acho que tem blog. Então, a Sony ela faz isso com o hardware dela. Ela tem a PlayStation Blog, onde ela tem uma parte que é só de votações, onde você pode submeter o tema e o resto dos participantes elegem. E sempre os maiores temas ela ou implementa num firmware do Play 3 ou do Vita, ou ela dá uma posição. É, inclusive é interessante para quem tá ouvindo a gente poder entrar no blog da Sony e dar uma olhada nessas opções. É legal e coisas isso, legal. Como a PSN no Brasil, língua portuguesa, é uma das opções que estão lá. É, surgiram de lá a ideia. Queria fazer uma pergunta, então. Pois não? Qual a diferença entre... É que vocês falaram da adaptação, né? Vamos falar assim, que o Kinect foi adaptado para um jogo antigo e o Move para um outro jogo que... Inicialmente não tinha sido lançado com suporte. E se eu cobrar isso? Olha, eu vou te dizer o seguinte: você cobrar por uma experiência que não estava inclusa no projeto, eu considero justo. Eu acho que você vai ter um trampo, vai ter um custo para poder pagar para fazer essa conversão. Agora, esse exemplo que eu dei, por exemplo, do Heavy Rain, não houve custo. A própria produtora pegou, ela fez esse suporte, atualizou o game, disponibilizou uma atualização online para quem tivesse interesse e tivesse o Move poder jogar. A mesma coisa, por exemplo, não aconteceu com a Capcom, que lançou Resident Evil 5, e para você poder aproveitar o Move com ela, você tem que comprar a edição Gold que foi lançada depois. Quem comprou a versão original não tem essa experiência mesmo querendo. No caso também do Heavy Rain, se você for ver, as pessoas que em si tem o Move, no início, naquela época, não tinha tantos jogos pra ela. Então foi uma ótima ideia incorporar o Heavy Rain com o Move, porque quem tem o Heavy Rain provavelmente vai gostar de usar com o Move, e quem tem o Move e não tem jogo iria usar o Heavy Rain. Ele estaria aumentando a venda de dois produtos num único upgrade. Eu vou dar um outro exemplo que eu acho que ficaria mais claro pra sua resposta. É Singster. Singster lançou o update para guitarra e para o Move, e cada um dos updates é pago, mas através do licenciamento da música. Você não paga... Não o suporte em si, entendeu? Exemplo, você comprou uma música, agora, vamos supor lá, você comprou uma música e não estava no disco. Você tem a opção de comprar a música por, sei lá, $3. Se comprar o sistema de... $1.50. Tá. De cabeça eu não sei o preço. Tá. É $1.50 a música e mais 50 centavos pro suporte à guitarra ou ao Move. É. Você estaria cobrando por uma coisa que você ainda não tem. Agora, vamos supor que as músicas que vem no disco. Seria certo cobrar a guitarra e a dança? Então, seria. Porque elas no projeto inicial não tem, não existe. Nunca passou pela cabeça do estúdio de Londres da Sony fazer um game que iria utilizar um acessório que ia ser só produzido 2 anos depois. Ah, não sei, né? Entendeu? É isso que eu tô falando. É, eu acho assim, seria justo da produtora, por quê? Porque ela tem custo. Ela, se ela tiver condição, que nem a empresa do Heavy Rain teve, de poder suportar esse impacto desse custo e disponibilizar de graça para o jogador poder se divertir, eu dou todo apoio. Concordo. Eu acho que é válido, é muito bem recebido. Agora, se ela optar por cobrar, desde que seja num valor considerado razoável, justo, também eu não vejo problema. É. Que é o oposto. Eu vejo sim problema se ela tem condição de fazer o suporte ao move. Que nem o Ghost Recon. Beleza? Tem, já saiu o move há muito tempo. Ela já fez vários outros jogos que utilizam o move. Ela vai lá e fala, pra você poder pagar um move, você vai ter que comprar esse pacote de compatibilidade por $35. É, entendeu? No caso, acho que seria um... Pra mim, numa situação dessa, eu não acho justo. Por quê? Porque já foi planejado, já tá desenvolvido. Aí quando você vai pagar, você faz o download num arquivo de 1-2K que libera já dentro do disco. Seria no caso também do Resident Evil Raccoon City? Sim. Em si, ou grande parte do enredo, as atualizações já estão dentro do disco. Você só compra as chaves de liberação, você já tá lá dentro. Isso eu da Olho não considero justo. Capcom. É, pra não querer pôr. Nem era fogueira. Pôr nomes, nem indicar nomes, mas maldita Capcom! Cara, é sério. É, eu acho que assim. Os grandes vilões nesse nosso podcast aqui, se tratando em Online Pass e DLC, são Capcom e EA. Jinkelberg. Essa... Maldito Jinkelberg. Isso. Ubisoft seria um exemplo também ou não? Hã? Ubisoft? Mais ou menos, assim. É, a Ubisoft ela libera uma versão de simulação com aquele Uplay dela, onde você precisa jogar para liberar pontuação virtual e trocar por conteúdo adicional. Se você for ver pro lado do jogador, de custo não tem diferença. Ela não vai forçar o cara a pagar $5 para isso. É de graça, o cara só tem que jogar para conseguir. Isso eu acho válido, porque você estimula o jogador a cumprir uma meta, a efetuar um objetivo. É que nem os troféus e as conquistas. Não, mas aí é outro... Você recompensa, de alguma forma, o jogador. A Ubisoft, ela recompensa com conteúdo. A Sony e a Microsoft recompensa com esses ícones chamados de conquista. É, pra mim é que é um porra. Isso é outro assunto pra outro podcast. E o Pirata? O Pirata tá quietinho, você não quer falar nada, Pirata? É no Pirata. Pô, na verdade eu comentei agora pouco, eu falei sim. Eu acho que eu até falei bastante já. Ah, que menino envergonhado. Cansou. Eu acredito que a gente tenha material bastante até para deixar... Tem que aumentar o cachê do Pirata para ele participar mais. É verdade. A gente paga uma coisa mais para você aí, Pirata. A gente vê o que cabe dentro do orçamento. Fazer mandá-los na prancha. Eu só queria, para finalizar, dizer que esse lance do DLC... Acho que sempre vai depender muito, já citei inclusive isso no início, da qualidade do produto fornecido. Eu, por exemplo, não tenho coragem de pagar por um DLC de map pack de um Call of Duty, por exemplo. Eu acho que é muito você pagar por um conjuntinho de mapa só pra você poder brincar. Concordo com você. Entendeu? Diferente de DLCs, como que eu já citei também do Left 4 Dead, que foram muito bem elaborados, né? Tem toda uma história, a Valve lançou quadrinho pra você baixar de graça, ler, entender a história. Tem todo um negócio legal por trás aí. Eu acho que DLC, dependendo do ponto de vista, vale a pena, né? Eu achei, por exemplo, muito interessante a galera da NetherRealm Studios colocar, por exemplo, Fred Krueger no Mortal Kombat. Isso ninguém esperava, pelo entendeu? Menos. Entendeu? É um conteúdo adicional que você, apesar de parecer só ser um personagem a mais, mas tem um envolvimento nisso. Meu exemplo seria, eu acho que... Não sei, até onde eu sei... Você sabe ou você não sabe? Horas. Não. Horas. Por experiência própria, não sei se eu estou errado, mas seria o caso, eu acho, do Resident Evil 5. Que a história do Lost in Nightmare e Desperate Escape, em si, você conseguiria saber pelo seu jeito. Não precisaria comprar, mas eles fizeram, a pedido de fãs, os dois DLCs. Esses DLCs eu considero válido. Agora, o suporte do Move eu achei ridículo. E o Versus eu também achei ridículo. Bom, era só esse meu comentário. Mas é Capcom, né? Sim. Não podemos fazer. É Capcom! Mega Man 3 não fala. Outro, Mega Man 9 e Mega Man 10. Nossa. Você pague R$9 por $9 por um jogo e mais $30 de expansão. É melhor de tudo, os troféus também. Já falei que achievement e conquista de troféu fica pra outro. É sério, eu acho que eles comprariam até pra você pegar os upgrades dos chefões, né? É que, aliás, esse pod aí de conquista vai ser legal. Nossa, vai ser muito comprido. Vamos limpar o peso do coração. só pra terminar, então. Vocês conhecem o Michael Patcher? Michael who? Jackson, Jordan. Bom, pela Michaelson de todos aqui. O cara, se não me engano, tá? Eu também não tenho informação completa. Então eu... é pra você ver que legal, né? O cara é o famoso não sei, né? Não, mas não, calma. Eu sei, mas não sei. Deixa eu me explicar. É um cara, um economista. É um economista que influencia bastante essa área de games. É um cara cuja opinião afeta, e afeta bastante, o mercado de games lá fora. E não é à toa, né? O cara é estudado, especializado nesse tipo de mercado. Então, o que o Michael Phelps faz? Não sei. Então, o que aconteceu? Ele também foi contra, ele também pisou no calo da Capcom, dessas empresas... que dizem que esse negócio do DLC no disco vale a pena. E é uma puta de uma sacanagem, cara, na verdade. Né? Que o presidente da Capcom faça harakiri em público. Nossa. O que é isso, harakiri? Saca a espada e rasga o próprio estômago em público, sinal de vergonha. A cultura japonesa dos samurais que rolou, que eles se matavam no bosque. Não faça isso. Pra ver o vídeo, vocês teriam que pagar mais $30. É verdade. Pra ver o vídeo do harakiri do presidente da Capcom, insira €50 agora. Eu acho que os caras podiam se preocupar um pouquinho mais e lançar coisa mais original, coisa nova, ao invés de se preocupar com essas sacanagens de ficar colocando conteúdo em disco bloqueado, né? Se preocupar mais com o jogo, ou até mesmo com o enredo, do que com o meio de venda. Que eu, no meu caso, eu sei que eu vou estar expulsando isso de dentro de mim, mas o Operation Raccoon City foi o maior exemplo da ganância que poderia ter. Caramba, senti uma mágoa profunda, né? Sim, sim. Cara, eu passei aquilo, até no modo very hard. Você tem duas fases em disco, você tem 5 fases no DLC. O DLC é que tá. Não, o melhor de tudo. Sistema de mira deles. Inimigo, te dá um tiro sempre na cabeça. Você, dá 50 tiros de metranca, um vai na cabeça. É aquela metranca, famosa história. Cara, faz tempo que eu não escuto essa palavra. Metranca, aquela famosa, era ótimo, né? Aquela famosa história, né? Ele tá preocupado em vender, ele não tá preocupado no que ele tá vendendo. Bingo. O jogo é um lixo, o jogo é uma droga. But it prints money. It prints money. Entendeu? Pra ele não tá interessado. O interesse dele é financeiro. E é isso que precisa mudar, porque a área de jogo é trabalhar com entretenimento. É trabalhar com um público que já tá acostumado com coisa ruim. E é a oportunidade de fazer o diferencial, de mostrar coisa boa, e eles não fazem. Porque eles querem embolsar dinheiro. Sua carteira é minha. Eles estão sempre se baseando nos clássicos que foram inventados sem precisar disso, cara. Resident Evil não precisava disso. E foi um clássico. Metal Gear. Cuidado, né? Com o clássico, Metal Gear. God of War. Eles não precisaram desses lances todos. E continuam fortes. E aí tudo que lança em cima desses nomes, os caras tentam comer dinheiro em cima. Pois é. A Activision, no caso, é muito preocupante um detalhe, na verdade. Eles exploram a marca que eles viram que fez sucesso, então eles exploram até a última gota. Chega um momento que eles não conseguem vender mais aquilo porque se tornou tão... repetitivo. Sei lá, ficou muito repetitivo, exatamente. E isso vai tomar o caminho do Call of Duty, com certeza, daqui a pouco. Com certeza. Pode é, eu acho que a tendência. Só te interrompendo um pouquinho, cara. Eu acho que a tendência do. O do nego Call não paga, ainda quer cortar o outro. O pirata vai meter bala. O pirata vai fazer andar na prancha. Cara. Vai ele já mete bala no Call of Duty, mano. A gente vai jogar junto. Aí, vai derrubar o tio Suquita pra ele, quero ver. Ai, ai. Oh, esqueci que ia falar, ó, que vocês fizeram. não, esqueci não, tô brincando. É, o Call of Duty, cara, eu acho que o futuro acaba se tornando um Guitar Hero da vida, por exemplo. Que ficou um negócio tão massivo, um negócio tão... esforçaram tanto a barra que acabou mesmo, né? Cancelando a franquia, exatamente. Alguém duvida que o Black Ops 2 vai ser mais um jogo, assim, quero dizer, a gente se diverte. Obrigado, Capitão Otto. Isso aqui tiro, com certeza, né? Isso, mas exatamente, o grande lance é esse, é isso mesmo, vai ser o mesmo. É isso que eu quero, e é exatamente esse o ponto. Embora pareça um tom de brincadeira mesmo, realmente, vai ser mais um jogo. Qual? Esse que vocês já sabem como vai ser. Entendeu? É. Muda um pouco a história, alguma coisa assim, mas o grande forte, mesmo, que é o multiplayer deles, é isso. Ponto. Mais mesmo. Mas é como ele lida com isso, não tem muito o que fazer. E pra mim não precisa ser inovador, mas que tenha um pouco de diferença entre um e outro. Não, eu acho que assim, é meio que também uma faca de dois gumes. Você vai pegar, por exemplo, o Pixel Junk da Sony, é tão inovador, mas tão... futurista tão, você não consegue jogar. Eu vou jogar aquele o Sharp Shooter lá do Pixel Junk Shooter, eu passo mal. Eu pensei que era Beat Trip, é tão jogo, tão inovador, mas tão incrível, mas tão, e o jogador fica cansado, ele fica exausto, ele não consegue jogar, não consegue aproveitar. Não, assim, de inovação, eu vejo boa parte do meu conhecimento também de gameplay. Controle em si tem que ter uma mudança ou outra, não precisa ser mudado. Eu sou a favor de versão demo, onde o jogador faz um test drive antes de poder adquirir o produto. Assim a empresa tem uma ideia do que ela errou e do que ela acertou. Sim. Eu acho que é o melhor processo e é o que ela tem que ter mais cuidado, porque pode jogar muito dinheiro fora. Faz um lançamento que nem era antigamente. Você vai disponibilizar o demo de Resident Evil 2 em agosto, beleza? Beleza. O jogo final sai em novembro. Ela tem esse período pra poder realizar a mudança do que a galera não gostou do demo e estender aquilo lá. O problema é que esse tipo de coisa parou de ser exigido em demo e começou a ser distribuída em E3, essas coisas. Não, mas isso não é a parte ruim, isso não é a parte ruim. Eu acho que é uma complicação pra empresa conseguir realizar a mágica de fazer um jogo em 3 meses. Cancelaram os demos porque a galera só tinha demo, ficava jogando demo e não comprava o jogo. Cara, mas me diz uma coisa, como é que você vai comprar um jogo que você não gosta? Porque você não sabe como era. Então, assim, isso que eu tô falando. Eu sou a favor de demo, sim. Sou a favor, sim. O cara vai lá, faz um test drive, concordo. Se gostar, compra o jogo. Claro, eu concordo plenamente. É que assim, desculpa, corte, mas... Assim, o Sonic the Hedgehog do Play 3, pra quem não conhece a versão 2006, em si, pelo que eu tinha visto na época que lançou em E3, em todas as feiras de jogos, era maravilhoso. Eu pus as mãos naquilo... Gente do céu. Senti outra mágoa agora. Outra, mais uma. Mais um programa psicólogo. Esse podcast que para a parte do nosso. Tem que mudar o padrão, não tem que ser mais de podcast, tem que ser aquela drama cast. Aquele diz que ajuda. Divã daquele da CBN, divã. Enfim. Divã do Kovac. Isso, esse cara mesmo. Isso. Ô, pirata, você podia aprender a imitar ele, cara. É um caricato. O cara acho que foi uma ficha em mim, foi 3 metros, eu imito qualquer coisa. Pirata é um Pokémon, pirata usa o Transform. Então é isso aí, pessoal. Acho que por hoje já estamos estourando o tempo, né? Foi legal o assunto, gostei. Resumo da história, acho que a gente tem que mandar EA e Capcom a merda. Sendo bem parcial mesmo. Eu acho que seria mais ou menos isso. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? O pirata quer? Agradecimentos mesmo a todos que participaram aqui hoje. Obrigado. Que tenha sucesso, né, nessa primeira gravação aí. Daí em diante os assuntos a gente vai aprendendo com o tempo e vai tentando melhorar cada vez mais e deixar talvez mais dinâmico da forma que, conforme tiver a resposta ou não das coisas. E uma boa sorte a todos. E boicote a EA, como sempre. Vamos lá. Esqueceu da Capcom. Sempre simpático esse pirata. Esse garoto é um garoto muito legal. Irmãos da Óleo. Cara, você imagina um ogro de duas cabeças, ponto. A esquerda e direita. É. Mais fácil. Então, honestamente, opinião da esquerda. Queima tudo, cara. Nada nessa porcaria vai existir se não é a gente que paga pra jogar. Primeiro detalhe, se não tá de acordo, boca no trombone, alguém vai te ouvir e vai te apoiar. As empresas, elas vão acabar descobrindo que a melhor maneira de conseguir fazer um jogo vender bem é dando ouvido pro público. A gente tá cansado de coisa de péssima qualidade, a gente tá cansado de ficar tendo que aceitar esse negócio por ser assim. A gente tá numa época que a gente tem que exigir, porque é a gente que tá desembolsando, é a gente que tá pagando, é o nosso dinheiro que tá indo embora. Acabou o mercado de que, era assim, não tem escolha. Pô, jogo, não conheço. Cara, tem internet hoje do nosso lado. Eles têm que dançar conforme a nossa música. Acabou isso. Capcom não tá legal, boca no trombone. Eu quero ver o presidente dela fazer o harakiri no meio do mato, que seja. Tanta vergonha que ele vai ter que exigir por ter forçado a gente a jogar aquela porcaria daquele jeito. É ridículo, é revoltante. Direita. Viva a revolução. Fala aí, direita. Então, eu concordo. Certas empresas, assim, elas têm como é que eu posso dizer? Elas mostram que em si elas têm potencial. Certas empresas, quando conseguem alcançar uma altura de fama ou de conhecimento sobre o próprio sistema, elas conseguem fazer direito. Mas tem muitas outras que, quando chega ao nível que percebe que tem muito fã, elas começam a querer dominar o mercado do jeito delas. Desculpa dar mais exemplo, mas exemplo. A Capcom, em si, a época do Mega Drive em si era gostoso. A Mega Drive Super Nintendo era gostoso, divertido. A época do Street Fighter 3. Eu não recebi. Sanduíche. Teve um retorno de áudio aí meio macabro. Não, o Juralto ouviu eu mesmo me gritando, mas tudo bem. No tri. A época do Street Fighter 3 eu infelizmente não acompanhei. Eu peguei a época do 4 agora, achei gostoso a primeira versão. Mas depois começou a ver Resident Evil 5, 5 Gold Edition, 4, Super 4, Arcade Edition. Eu percebi que eles viraram magnata. Metal Gear também, eu via. O 3 tem um enredo bonito, o 1 e o 2 também. Fui ver o pessoal que eu fiquei com aquela cara de... Onde isso entra na história? Onde isso se encaixa? Mesmo assim, fez venda que nem um monstro. Em resumo, muito ego pra pouco jogo. Pode-se dizer desse jeito mesmo. Se quiser saber o resto da opinião, só pagar mais $30. Faça o download do podcast adicional. Isso. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Mas o tiozinho da Suquita tava falando pra você dizer de novo o endereço do e-mail do podcast. Pra quem quiser anotar, wgbpodcast@googlegroups.com. Mais uma vez, por favor, que eu tô anotando aqui, porque eu tenho que mandar e-mail. Ok, wgbpodcast@googlegroups.com. Também anotado. Muito bem, pessoal. Remix. Até Trololó, né? Várias versões. Inclusive, vocês viram que o Trololó tá mal das pernas, né? Não. O cara que canta o Trololó parece que teve um derrame, alguma coisa do tipo, e tá lutando contra a vida lá. Vamos rezar por ele. Lutando contra a vida. Puta, que osso, velho. Deram uma flechada no joelho dele? Ele tomou uma flechada no joelho. Heard like mudkips. Então é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês aí. Nós não despede então, só o dono, beleza. Tá. Não, por favor, faça as honras. Não sabia que vocês iam ficar tristes. Tem os encerramentos, né, mano? Você tem que lembrar pra galera quem são os babacas que ficaram uma hora falando na orelha deles, né? Mas eu acabei de falar. Não. Gente, eu dei a palavra a você. Ó, eu vou te ajudar, tá? Senhor Pirata, ó, contamos com a participação de novo desse podcast com o Senhor Pirata. Senhor Pirata, diga sua nota final, por favor. Eu vou dizer o que um grande jornalista fala toda vez. Jornal. Boa noite. Ó, profundo. Tá. Senhor tiozinho Sukita, por favor, suas considerações finais. Ah, eu acho que eu só queria mandar um beijo no coração do pessoal aí e agradecer. Get over here! Senhor direita, por favor, as considerações finais. Não percam o próximo programa! Né? Continuação do anterior. Um assunto, quatro, cinco podcasts, né? E agora eu termino falando, pessoal, é um prazer participar desse primeiro podcast. Espero muito estar com vocês de novo daqui a X dias, quando o tiozinho da Sukita conseguir editar essas 4 horas de gravações pra ele transformar em uma hora só. Got. Tô ferrado, velho. É você fazer as considerações finais, reapresentando os participantes que ficaram 6 horas falando na orelha da galera. Got it? Eu vou editar, vou fazer um monólogo, só as minhas falas. Corta todo mundo, monta umas frases muito nada a ver. Velho, cobro 13º salário, fato. A gente pode fazer ainda. Então fazendo uma frase só, né? Tipo, o nosso podcast, Capcom Sucks. Pronto, acabou. Tipo o filme do Titanic em 5 segundos. Muito bom, inclusive, recomendo a todos. Ai, caramba. Aí despeda-se e fini. Então é isso. Tchau, até a próxima. Todo mundo aqui. Desapareçam da minha frente. Muito bem. Muito obrigado a todos. Tchau, graças.